ma se sono sexy. Sexy. Sì, molto brillante la collaborazione, Fabrizio Zero. Voo 7,9 3,60, Mercado Brasília, frequência 1,6,5, alternando os 4,5 no 7,69. Voo 3,5,01, sua redução de velocidade só será necessária até a próxima posição, e após, o senhor poderá reassumir a velocidade na volta de cruzeiro. Check Tango reautorizado para 3.000, altímetro 1.0 no 3. Para 3.000 também, Tango, Wolfgang, Yang Tango. 1.013, ajuste no 0, 1 no 3. Ajuste padrão, 1.013. 4.007, 20 milhas sul de Salvador, chame centro Recife agora, frequência 1.288. 288, boa. Azul 4007, centro Recife, bom dia. Tio, a identificação sob vigilância radar, sub mantém nível 380, 4007, azul. Que Tango 1 a 4 milhas norte, desse mantém a 2.000, reporte iniciando o procedimento NDB pista 1.7. Logo o Tango. Ah, o Tango tá brilhando. Não tem que passar lá não, já conseguiu parar o final do nosso alto. Tango, plano modificado 0746, desse mantém no 1.500 pés, referências visuais. Vai, 9 milhas norte, visual com aeródromo. Sente Whisky Yankee Tango, chame a torre, frequência 118612. O Whisky é Tango, bom dia, avistado na final 7, cheque o 30, livre pulso na 17, o vento de 140 graus com meia dúzia de nós. Ô, Tango. Tá livre o pouso 130 com 5 nós. Afirmativo, seu solo 5-1, backtrack para o pátio 5, ao estacionar a frequência livre, tenha um bom dia, o Whisky Yankee Tango. aparelho 2255, mantém o nível 340. Sobe centro Brasília, frequência 127.3. Alternando os 3.0. Passa ali 2255, comigo. Oscar Gustavo, bom dia, tem aqui já o 090 Paulo Afonso, aceita? Vem aqui. Autorizado para Paulo Afonso, 090, direto, decola da 17, curva esquerda, saída lotar, transponder o 5464, controle operando 1935, proteja. 5464 no transponder, terceira lotar, é 197, curva pela esquerda, 1935. Confirmando 090 para Paulo Afonso, ok? Exatamente, 090. Correto, chama para o acionamento. A formação é a hotel. É, gente, se possível, podia decolar da frente. Ok, vou colar com controle. Está livre o seu acionamento, que é H1013, e aguarde confirmação, ó, decolar de 35, ok? Alternando 24.25, 3065, torre. Pro pushback acionamento. Rocha Gustavo da torre. Batega. Rocha Gustavo, então decola a 35, permanece saída lotar com curva direita, ok? Rua lotada 35, curva direita. 6749, gente, tá, aguarde o instante para o pushback, ok? A aeronave da companhia tá puxando no 62, aguarde. Aguardar então, 49. O Webjet 6700 tem condição de coordenar com a equipe de solo ou pushback simultâneo com a aeronave da companhia no 07? Objeto 6700 na escuta da torre. Agora sim, prossiga. Tem condição de coordenar com a equipe de solo ou pushback simultâneo com a aeronave da companhia no portão 7? Afirmativo. Ok, então vou autorizar a mesa a puxar no portão 7, ok? Informe a equipe de solo. Ok, obrigado, tá iniciando. Objeto 6749, coordene com a equipe de solo, pushback simultâneo com a aeronave da companhia no 062, aí chame para o táxi, ok? Tá ciente, o objeto 6749 vai chamar. Agora está acabou o tango, já acionado, pronto para outro táxi. Bom, seu Gustavo, Kenegão no 03, está livre de táxi, chama para ingresso na 17, qual é o PLB do tango? 01. 01, ok. Na 35, acho que está Gustavo. Gustavo está livre ingresso, chama alinhado para o outro 35. É, Tango. Objeto 6749 com 90 bolas, autonomia de 3,48, alternando galeão. Tá livre o táxi via Lima, chame sala ingresso na 35. Lima vai chamar pra 35, objeto 6749. Azul 4195, mantém a nível 360, chame centro do Brasília, frequência 126, decimal 1273, alternando 230, azul 495. Oscar Gustavo está livre de coragem da 35, vento é de 130 graus com 612 nós. É, Tango. Tango decolou ao 04, chame controle 1935, bom voo, bom dia. Gente, Tango, bom dia. Olha, olha, chegou o Tango para a sala. Golf Tango, 2 milhas norte, vigilância, submantenha nível de voo 090, acha Golf Tango. Tango. Tá na Lima, Webjet 6749. Webjet 6749? 6749, tá livre ingresso, chama alinhado e pronto na 17. Vai chamar alinhado e pronto na 17. Brasília, 1-2-6-5-5, alterna, 1-3-4-5-5. poderia confirmar o chamado de pouso e aonde será efetuado o cancelamento? O cancelamento pode ser da presente para o 075, estimado pouso 0930. Gente, vamos modificado agora, 0809, submantém o nível de voo 075. Nível de decolagem 17, o vento de 130 graus com 8 nós. Nível de decolagem Webjet 6749. Zona 0, chame o controle 1935, tem um voo e um bom dia. 1935, bom trabalho, objeto 6749. Depois 2.7,